canos de esgoto debaixo da fruta e disfarçados de velhinhas, que a loja irá encerrar dentro de 15 minutos. Para os que quiserem voltar amanhã, estaremos abertos das 9 às 22 horas. Obrigada. É mesmo assim. Há o modelo e há os que vão atrás. Até 1 de julho, todos os vinhos verdes e rosés com 25% de desconto em talão modelo. Modelo nos preços. Modelo em tudo. Eu vejo. Vejo um home cinema capaz de ampliar a perspectiva da minha sala para uma visão mais globalizante. E vejo mais. Vejo que a minha coleção de DVDs vai crescer nos próximos períodos. Por isso tudo, é bom saber que o futuro traz dinheiro. Faça como o Lucas. Use o cartão BES Futuro e receba uma percentagem das suas compras. O Consorte. O saldo do seu cartão. BES Futuro. O cartão que traz dinheiro de volta. Quem sabe, sabe. E o Lucas é que sabe. TAE 22,68%. Boa noite, e na comercial está António Sérgio, a quem eu não resisto. Vais ver o jogo amanhã? Ah, eu não ouvi, mas tinham-me dito que havia uma pergunta provocatória no ar. E há boa moda do que nós desejamos aos jornalistas ingleses, depois do que fizeram ao longo desta semana. Eu tenho um dedo médio, por acaso não tenho, tenho um dedo lesionado, mas é o indicador. Mas se fosse o médio, ficava tudo dito, ok? Não, obviamente, o outro demitia-o, mas eu obviamente que não vou ver o jogo. Até porque habitualmente eu dou azar, portanto o melhor é ficar numa toquinha e deixar que os grandes rapazes joguem à sua vontade, mas sem o meu olho. O meu olho é terrível, é uma coisa... António Sérgio, mas como é que é? Tu ouves os comentários ou só queres mesmo saber o resultado no final? Não, infelizmente em Portugal, com a febre que se ouve, uma pessoa em qualquer rua, em qualquer passeio, mesmo no campo, se houver um golo, vai ouvir um ecoar qualquer, ou ouvir uma bandeirinha. Isso é. E se houver um silêncio sepulcral, é sinal que estamos ou empatados ou a perder, porque eu também já aprendi a conhecer isso da respiração de Lisboa, não é? Especialmente no sítio do meu bairro onde eu vivo. Portanto, se há um silêncio sepulcral, a notícia é má, de certeza. E depois, quando há berro, é porque felizmente. Há uma... De maneira que eu vou tentar alinhar-me, espero que corra tudo, que ganhe o melhor, afinal de contas, é só isso que interessa. São duas grandes seleções. Já não é uma batalha. Ah, isso são. Já não se trata de uma batalha campal que nós ganhámos, felizmente, com a Holanda. Desta vez vai ser um jogo de fair play, acredito mesmo. Ok? E o que eu ia dizer é que, felizmente, nesta noite não há silêncio. António Sérgio, bom fim de semana. Bom fim de semana, boa noite. Antenas da Comercial para todo o país, de terça a sábado, entre a meia-noite e as 3. António Sérgio nas horas. É a edição final da semana, a tripla de sábado, as boas-vindas e boa noite. Music is power, que melhor indicativo ou subindicativo. Richard Ashcroft. Music is power. São os shows inaugurais de mais uma Triple Hora, neste caso a final da semana, António Sérgio, nas horas da Rádio Comercial, Richard Ashcroft e Music is Power para o seu último Keys to the World. Novidades do lado dos Primal Scream. Sometimes 8h03, antenas da Rádio Comercial. Terça a sábado, António Sérgio nas horas. Há pouco, Richard Ashcroft e duas para o novo Primal Scream. Chama-se Riot. City Blues. E destacamos dois temas, o que ficou para trás. Sometimes I Feel So Lonely. E... Never get to heaven. Never get to cool as you stop paying your dues. Oh, yeah. What can a poor boy do? Better go back to your mama. She'll take care of you. Life's a wife. Life's a son. Stay a drink until morning comes. FNAC recomenda Gnarls Barkley, o disco mais surpreendente do ano. Baby, I'm crazy. Maybe you're... número 1 em Inglaterra. Niles Barkley, CD já à venda. Escrevemos um nome no céu, com mil passos de dança por dar, e mostraste-me um mundo só teu, com promessas de ir e voltar. Todos sabemos em que casa queremos viver e com quem queremos ser felizes. O Millennium BCP apresenta-lhe o melhor crédito habitação. Experimente a prestação mais baixa do mercado. Faça já a sua simulação no Millennium BCP. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Convosco a edição de sábado até às 3 da manhã, António Sérgio nas horas Rádio Comercial. Soltas nestas duas primeiras horas da edição de sábado do António Sérgio nas horas, depois também soltas no espaço entre as duas e as três, mas aí com outro formato, o da Lista Negra, e onde são habituais muitas recordações. Parachutes para o último Pearl Jam, Meat and Potatoes, Belle and Sebastian. My baby came to me lately, honey, please don't take this back. But maybe when you laid me, could we try to spice it up? I looked across the table. She was joking, no joke. There was no flicker, just a girl who wanted more than meat and potatoes. She may stop at Whips and James. All by herself. I slapped her, she wasn't expecting. Then she hit me back. She freaking cracked me. I got a nosebleed. She was angry. The neighbors, invite the neighbors, or total strangers, or total strangers. Give yourself a leg of honey, where the queen must put on the French bus. It's full of handy holes, and if we're gonna soltas, fase inicial da Triple War de António Sérgio, antenas da Rádio Comercial. Balance Bastion é o CD single com Funny Little Frog. Foi Meat and Potatoes. De certeza que não querem ouvir Funny Little Frog. Nós adorávamos. I'm

Triple War de António Sérgio, antenas da Rádio Comercial, edição de sábado até às 3, onde voltamos a Franz Ferdinand e ao último, You Could Have It So Much Better, o delicioso Eleanor, Put Your Boots On. Kaiser Chiefs, é a fim de semana. Oh my God. Ferdinand, Kaiser Chiefs, Kin.

às soltas no que diz respeito à primeira das 3 horas de sábado apenas da Rádio Comercial para o Noite dentro desta edição. António Sérgio nas horas 18 Days para o álbum, aliás, para o grupo The 18th Day of May. Rádio Comercial toca animar na Grande Lisboa 97.4. Para nossa diversão, existem, chamam-se Orson. Do I really need a reason? Is it really such a big deal? It just seems like the right situation. Say how I really feel. I love the way that you look at me. Just 'cause I can't stop looking at you. Oh, and the sweetest thing that you do for me, baby. Ah, it's all the little things that you do. Das 3 de sábado, António Sérgio por aqui nas antenas da Comercial Orson, no álbum Bright Idea. Recentemente encontramos este Happiness. É a altura também de voltar àquele tema que nos fez conhecer os Orson em bom momento. No Tomorrow. Let's go to a rave and behave like we're tripping simply. you owe. You're wearing, love it when they check you out. Cover's only $20, and even if the DJ sucks, it's time to turn this mother out. Sons do álbum estreia dos Orson a fechar a primeira de 3 horas. António Sérgio, por aqui, Rádio Comercial, edição de sábado. Este vai ser um concerto muito especial.

estamos nas horas de rádio comercial, edição de sábado. Esta é a segunda de três, a inauguração a cargo de Bobby Previtt, exatamente, com The Ministry of Truth. Vai ficando o tom para a última hora, é a lista negra com muitas recordações. Grace, Jeff Buckley. soltas e quase em regime da lista negra, mas isso é mais entre as duas e as três, de Jeff Buckley e retomas do álbum Grace, o título tema, e também, porque é óbvio, Lila Quine. I lost myself on a cool damp night. I gave myself in that misty light. Was hypnotized by a strange delight under a lilac tree. I made wine from the lilac tree. Put my heart in its recipe. Makes me see what I want to see and be what I want to be. When I think more than I want to think, I do things I never should do. I drink much more than I ought to drink, because it brings me back you. Lilac wine, the sweet and heady, like my love. Lilac wine. See clearly, isn't that she coming to me nearly here? Lilac wine is sweet and heady. Where's my love? Lilac wine, I feel isn't that she? Or am I just going crazy, dear? Lilac wine, I feel I'm ready for all my love. Feel already for my love.

I'll be falling all over like dominoes for girls that sat in their eyes. They're all standing around being hypnotized and walking me back to the firing line. You smile to get in the door, you can't keep it closed anymore. Tell your ma that you're gone to the freak show. I'm crawling all over the carnival, just scratching a stitch in a skin. I'm moaning for more of the medicine. In the morning you're wondering where you've been, just turning your back to the ghost and trying to look like you just might know. O álbum na carreira do ex-vocalista dos Screaming Trees chama-se Whiskey for the Holy Ghost, um dos temas mais habituais no nosso repertório. Queremos dizer, no repertório dele que usamos, era este Carnival, mas há outras hipóteses. Shooting Gallery, por exemplo. cypress all in heaven passing by. Look, my hands are tied, I'll see you in another station some other time. For the Holy Ghost, recuperado por aqui na noite de sábado, é fim de semana e há coisas que se encontram que vale a pena relembrar. Mark Lanegan, Whiskey for the Holy Ghost, temos Carnival, Shooting Gallery e o belíssimo e também curto Sunrise. Sunrise. Se passeou por bosques encantados e provou as bagas do Zimbro, então venha tomar um banho de luar. Aos sábados, na Rádio Comercial, é tempo para a Fala da Tribo. Comercial. Toca Animar. preciso mesmo de companhia. Tenho que estar sempre, sempre, sempre, constantemente ao pé de mim. Have a nice day. Toca Animar. Com a Rádio Comercial. Rádio Comercial, a noite de sábado foram temas para uma revisita. O álbum Whiskey for the Holy Ghost, de Mark Lanegan. Passou também o jingle para Fall the Trip, ausente em mais zero da noite, dando espaço, no entanto, para a lista negra entre as duas e as três. Tempo de versões. Os Editors para um original dos R.E.M. Orange Crush. Nós temos aí uma surpresa muito curiosa para daqui a pouco. Mesmo daquelas que nunca imaginou. Got my orange crush. Got my spine. Got my orange crush. Para um tema dos R.E.M. Orange Crush, ou tal álbum desenvolvido pela revista Q, com versões de originais de 1986, recriados por outra gente uns bons anos depois, em 2006. Se Orange Crush é uma entrega bem curiosa dos Editors, tem acontecido com uma série de outros temas já rodados por aqui, como por exemplo There Is a Light That Never Goes Out dos Smiths, pelos Magic Numbers. Esta nunca tínhamos rodado e é a curiosidade total. Wonderwall dos Oasis. Wonderwall dos Oasis por Paul Anka. Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I'd like to say to you. I don't know how. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. And I'm sure you heard it all before, but you never really had any doubt. I don't believe anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. And there are many things that I'd like to say to you. I don't know how. Don't know how. Maybe you're gonna be the one that saves me. Toca Animar, no Grande Porto, 97.7. Os 13 minutos para chegarmos às duas, ainda mais versões depois daquela ultra pândega de Wonderwall para Paul Anka, neste caso Some Candy Talking.

See the gallows altar that circle round the sun. They're gonna hang me if I stay here, and they'll shoot me if I run. Jailer, better watch his pride. On my wrist, these shackles slide. In my restless 45, so don't you rise no more. Good night, my Andalusia. Don't buy all the lies that they feed you. And though you're heading slowly to some place I can't respect, I'll keep you in my collection of regrets. Para aproveitarmos os minutos finais da segunda das três horas de antena rádio comercial com António Sérgio, nas horas Two Gallants foi o tema Las Cruces. Vamos ficar ainda com os então Low Sparks. Isto não está a funcionar. Song of how it was, or how it seemed to me. We were married the day that we met in modest ceremony. Bound at the wrist and joined at the hip, with a ring on each fist and a kiss on each lip. Tell us, how did you meet? I'll tell you how we did meet. Just tell us, how did you meet? I'll tell you how we did meet. I had wandered for weeks, lost at sea and without a sail, when she rescued me from the belly of a killer whale. Is that Jonah? She cried. Yes, it's Jonah. I sighed. I have lied and lied, and now I need a place to hide. Oh, but she was always cool, wore her sunglasses in bed until I turned out the light. Yeah, she was always cool, kept my secrets to herself until I turned out the light. In the safety of the night, I could tell her every, I could tell her every, I could tell her every. I was very proud, yeah. glasses in bed until I turned out the light. Yeah, she was always cool, kept my secrets to herself until I turned out the light. In the safety of the night, I could tell her everything. In the safety of the night, in the safety, I could tell her everything. Gallants e Low Sparks, as inscrições recentes da agenda dos números novos a terminar a segunda das 3 horas de António Sérgio na Comercial. Qual é o seu maior medo? Afogar-se? Take a deep breath. Cair? Shake him off. Ficar fechado? Todos os seus medos virão à superfície quando este navio se começar a afundar. A Rádio Comercial apresenta Poseidon, um filme de o deixar sem respiração. Ganhe convites para as antestreias ao longo da emissão e em radiocomercial.clix.pt. Estreia a 6 de julho com a garantia Rádio Comercial. Vejo claramente. Vejo uns sapatos de salto alto em trânsito para o meu armário. Vejo uma aparelhagem a emitir boas vibrações. E vejo até as compras do supermercado a ir da casa de Plutão diretamente para a minha. Por isso tudo, é bom saber que o futuro traz dinheiro. Faça como a Clara. Use o cartão BES Futuro e receba uma percentagem das suas compras ou consorte o saldo do seu cartão. BES Futuro, o cartão que traz dinheiro de volta. Quem sabe, sabe. E a Clara é que sabe. TAE 22,78%. O relógio marcou 2 horas há cerca de 1 minuto. Sintonize a Rádio Comercial. Tenha uma boa noite. Rádio Comercial. De terça a sábado, entre meia-noite e as 3, para todo o país e nas antenas da Rádio Comercial, lá mesmo na pontinha das antenas. António Sérgio nas horas. She's got cheekbones like geometry and eyes like sun. sin and she's sexually enlightened by cosmopolitan eyes. When she smiles my way, my eyes go out in vain. Oh, her perfect skin. Yeah, that is perfect skin. Like Greta Garbo, and I loved her then. How was she to know that? When she smiles my way, my eyes go out in vain. She's got perfect skin. Up 8 flights of stairs to a basement flat. Pretty confused, huh? Been shipped around like that. Seems to climb so high. Now we're so low, strikes me the moral of the song must be there never has been one. Sexta-feira, na Hora do Lobo, a segunda é ocupada pela Lista Rebelde. Negra, neste caso, desde que mudámos da Best Rock para a Rádio Comercial, de qualquer modo abundante em recordações, começámos logo por, imaginem, Perfect Skin para Lloyd Cole and the Commotions. E continuamos, R.E.M. Seven Chinese Brothers. Autumn waited home.

bons títulos para este redescoberto álbum dos Skunk Anansie, Paranoid and Sunburned, I Can Dream e Charity, a ver se a gente chega lá. Ah, já lá estamos. A lista negra, duas para o mesmo álbum, Paranoid and Sunburned, dos Skunk Anansie, I Can Dream e também Charity. This one's called Mystery Girl and it goes like this. World Party, Mystery Girl. sat with the sun in her head. And if there's a heaven, well, she took me there. Forgot all my sorrow. Her skin was like velvet and cream, and in her blue eyes I could dream perfect dreams of perfect tomorrow. She lives with her friend. Some say they're lovers, but I can't pretend that they ain't got this feeling. Her clothes are all spangled and loud. With a straight back, she stands proud in the clouds, all colors and gleam. Girl, who knows what's come between us? Bring me home. I was a mystery man. I'll search this road for as far as I can. I'll search the world for the girl who knows what's come between us. I'll search the world for the girl who knows what's come between us. I'll search the world for the girl. Rádio Comercial. Toca Animar. Toca Animar. Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca Animar. Toca Animar. Toca com a Rádio Comercial. A Comercial a acompanhar-vos ao longo da madrugada de sábado, neste caso entre a meia-noite e as três, ainda com as horas de António Sérgio e, neste último caso, duas, três, na ausência da Fala da Tribo, com a lista negra e cheia, toda ela, negra mesmo, de recordações. Há pouco, World Party, MC, 900 Feet, Jesus. The city sleeps. E é verdade. Stealing down an alley on a cold dark night. I see a halo in the rain around a street light. I stop and look, listen to the sound as the raindrops penetrate the silence all around. Alone, I gaze into the glistening street, distant thunder echoing my heartbeat, urging me on to a secret goal, away from the light, from the lamp on a pole. So I turn, slip away into the rain, drifting like a spirit through the shadows in the lane, clutching the tools of my trade in my hand, an old box of matches and a gasoline can. Darkness envelops the scene like a shroud. A veil of emptiness hangs from the clouds, filling up the cracks in this desolate place, cradled by the night in an icy embrace. a ghost in the rain, a dim reflection in a dark window pane. Blackness beckons from every side, creeping all around like an incoming tide. A broken window in an empty house, I slip inside and begin to douse the whole place with the fuel that will feed the fire and push back the night, taking me higher on out of the darkness in a deafening roar. The match in my hand is the key to the door. A simple turn of the wrist will suffice to open a passage to paradise. I pause, think about the past in the gloom. Smell of gasoline permeates the room. Everyone has a little secret he keeps. I light the fires while the city sleeps. Hiss like a devilish choir, dying in the flames with a terrible sound, and calling all the names of the sleepers all around. But dead in the arms of the night they lay, their dreams sprout wings and fly away, out of the houses in a gathering flock, swarming overhead as I hurry down the block. I make my escape with the greatest of ease, and safe in the darkness, drop to my knees. At a lightless window, my hand on the latch, I reach in my pocket, pull out a match. Títulos para o desfile da Lista Negra é a meia hora final da tripla de António Sérgio na Rádio Comercial. Foi MC Nana de Defeat Jesus, The City Sleeps, The City's Sleep, e Johnny Mitchell, já por aí. Just Like This Train. Shaking into town with the brakes complaining. Lately I don't count on nothing, I just let things slide. The station master shuffling cards, boxcars are banging in the yards. Jealous loving will make you crazy if you can't find your goodness, 'cause you lost your heart. 'Cause you lost your heart. Strong cat without claws or any reason to resume. And I found this empty seat in this crowded waiting room. I found everybody waiting. There's an old man sleeping on his banks, women with that teased up kind of hair, kids with the jitters in their legs, and those wide, wide open stairs. And the kids got cokes and chocolate bars. There's a thin man smoking a fat cigar. Jealous loving will make you crazy if you can't find your goodness, 'cause you lost your heart. 'Cause you lost your heart. Bottle of German wine to drink. I'm gonna settle down into the clickety-clack with the clouds and the stars to read. Dreaming of the pleasure I'm gonna have. Watching your hairline recede, my vain darling. Watching your hair and clouds and stars. I'm rocking away. Find my goodness, I lost my heart. Oh, sour grapes, because I lost my heart. Estou também com Just Like This Train nos títulos para esta lista negra. Que tal J.J. Cale, Cajun Moon, Go. You ready? As you move across the southern sky, take my baby way too soon. What have you done, Cajun Moon? Someday, baby, you want your man, find him gone like the wind. Don't trouble your mind, whatever you do, 'cause he got me. Cajun Moon, where does your fire lie as you move across the southern sky? And my baby

so hurt. And we loaded up the van. I turned and said to Dan, Dan, I guess this is our ride. Like they tell us all the time. Are you expecting some of the kind? Oh, experience is cheap. If that's the company you keep. And I'll never get that disease. Cause I've had it. Guess I've had it. Ooh, ooh, ooh, ooh, entre as recordações da Lista Negra nesta última hora das três de António Sérgio Comercial, Amy Mann, I've Had It, Sábado. My voice is kind of shot because I stayed up all night last night. Beautiful Friend. When you see him again, tell him everything that you told me. Tell him I'm still your friend, and maybe you would like to see me again. And I'm willing to wait my turn to be with you. I still have a lot to learn. Friend, she opened up her heart and let me in. And no, I cannot lie to you. I'm still in love with you. I only wanna be with you. So when tell him everything that you told me. We're more than friends, and maybe we should start again. Maybe I should love you again. 'Cause oh, when I saw you again, a beautiful friend, she opened up her heart and let me in. And no, I cannot lie to you. I'm still in love with you. And I only wanna que as outras. E agora no comercial, essa noite começa com água e sal. Água e sal. Para dançar ou apenas bater o pezinho. Sábados, 10 meia-noite, com João Vaz. Água e sal, como a água alemã.

boa noite.